especialmente as que ficam próximas de penitenciários, também eram atacadas. Também eram atacadas. Aqui, quem desativa as bombas para que nada estoure são os próprios terroristas. São os próprios terroristas. Colocamos à discussão do governador a Força Nacional de Segurança Pública e o Exército. É possível ver o líder do movimento escoltado por outros presos. Não vamos aceitar e ficarmos de braços cruzados pelo que está acontecendo no sistema carcerário.